rendidos às suas vontades. Os limites protegem o indivíduo, com amor ilimitado e profundo respeito, mas com limites. Sexta-feira gostosa, não é mesmo? É, boa sexta-feira para você, mas o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, sábado, a gente volta a se encontrar a partir das 6 horas. Muito obrigada, Edmar Correia, que fez o comando da mesa de som. E agora vamos às notícias. E como tem notícias, hein? Isso é com Ademar Santillo, Roger Pires e toda a equipe da Manchester FM. Bom dia, gente! Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira. Hoje, dia 27 de abril de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Cota racial em universidade é constitucional, decide STF. Folha de São Paulo. Cachoeira deu 100 mil reais a assessor de senador, diz Polícia Federal. O Estado de São Paulo, por unanimidade, STF valida cotas raciais em universidades. Jornal Agora. INSS se nega a pagar revisão dos auxílios até 18 de julho. Correio Brasiliense. Negociação agora, só com o fim da greve dos professores. O Popular. Dilma e Eike Batista defendem parceria entre Petrobras e OGX. Diário da Manhã, quadrilha assalta transportadora na rodovia Anhanguera. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Olha, uma notícia nada boa para o ex governador de São Paulo, ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. A justiça norte-americana considera Maluf foragido da justiça. Em 188 países que têm a ligação com a Interpol, se Maluf deixar o Brasil e for para um desses países, ele será imediatamente preso. Maluf entrou com um pedido para o relaxamento dessa decisão por parte da justiça norte-americana. Mas a juíza de Nova York, onde está correndo a ação contra Maluf por formação de quadrilha, desvio de dinheiro de obras públicas e outras maracutaias mais, a juíza negou e diz que prevalece o mandado de prisão contra Maluf. Como há uma lei brasileira que não permite a extradição de brasileiro a pedido de outros países, a não ser que haja decisão da justiça e do próprio governo federal, Maluf continua solto. Mas se ele sair do Brasil, ele será imediatamente preso. E de acordo com a lei norte-americana, ele poderá ficar até 25 anos preso em função dessa condenação que ele recebeu lá na cidade de Nova York. Essa é a decisão que é a bomba do dia em relação à atividade de políticos com fatos que não são normais na administração pública. O pedido de Maluf, que poderá ser preso a qualquer hora, desde que haja extradição, ou então se ele deixar o Brasil. A ordem de prisão circula por 188 países, onde a Interpol, a polícia internacional, trabalha normalmente. Mas para complicar a situação, nós temos fatos novos aí da Polícia Federal. O jornal O Popular, edição de hoje, fala, na sua principal manchete, Operação Monte Carlo, novas gravações põem o Palácio em foco. A sede do governo estadual foi citada pelo grupo de Carlos Cachoeira em 10 de junho de 2011. 10 de junho do ano passado, portanto. Nas gravações, o empresário Carlos Cachoeira e membros do seu grupo indicam suposta entrega de dinheiro ao ex-vereador Vladimir Garcês, que estaria aguardando audiência com o governador Marconi Perillo, que considerou citações estapafúrdias e se colocou à disposição para ser investigado. Marconi Perillo imediatamente reagiu contra essa publicação dessa notícia e disse que ela não corresponde com a realidade, é uma invencionice, e para tanto ele solicitou ao Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que faça imediatamente uma abertura de sindicância para que ele possa ser ouvido e para que o Ministério Público Federal possa ter informações corretas a respeito desse caso. Na verdade, fala-se mesmo na entrega do dinheiro para Vladimir, cita que é para entregar no Palácio, mas não há confirmação de que o dinheiro tenha sido entregue e nem tampouco se foi entregue ao governador Marconi Perillo. Mas, de qualquer maneira, é mais um agravante e que vai dar muita dor de cabeça para o governador de Goiás. Aliás, a esse respeito, a principal manchete de hoje do jornal O Estado de São Paulo fala justamente sobre essa questão do envolvimento aí no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. Está dizendo a principal manchete do jornal Estado de São Paulo, edição de hoje. Em áudio, Cachoeira fala em pagamento a Perillo por vantagens. O contraventor se valia da propina para emplacar nomeações em Goiás, indica a gravação. Gravações da Polícia Federal mostram o contraventor Carlinhos Cachoeira e seus aliados falando em pagamento ao governador de Goiás, Marconi Perillo, diz o jornal Estado de São Paulo, e a integrantes do primeiro escalão do governo, em troca de vantagens em negócios públicos, informam Fábio Fabrini, Alanzo Rizzo e Alfredo Junqueira, que estão responsáveis para o levantamento dessa questão. De acordo com as gravações obtidas pelo jornal Estado de São Paulo, a organização de Carlinhos Cachoeira se valia dos repasses para emplacar nomeações e vencer licitações. Perillo pediu ontem ao Ministério Público que seja aberto um inquérito contra ele. Seu advogado, que é o Cacai, o mesmo que defende Demóstenes Torres, diz que o governador está sendo alvo de vazamentos direcionados de escutas telefônicas. É o que diz o jornal O Estado de São Paulo. Já o jornal Folha de São Paulo fala o seguinte: Cachoeira deu 100 mil a assessor de senador, diz Polícia Federal. Escutas da Polícia Federal indicam que, em fevereiro, 6 dias antes de ser preso, Carlos Cachoeira entregou 100 mil reais em dinheiro a um assessor de Demóstenes Torres. No grampo feito pela Polícia Federal, o empresário, que é acusado de corrupção, orienta a sua esposa, a mulher, a fazer pagamento e a contar as notas na frente do assessor do Demóstenes Torres. O diretor da Delta em São Paulo também manteve contato com Carlos Cachoeira. O Carlinhos, que eu conheço, faz caridade. Quem diz isso é a mulher do empresário. Ela diz em entrevista a Kátia Seabra que ele não descarta depoimento bombástico. A mulher de Carlos Cachoeira está dizendo que ele poderá dar um depoimento bombástico. E por falar em depoimento bombástico, o Giovanni entrou ontem com pedido de habeas corpus. De todos aqueles que são envolvidos no caso, o que está solto até agora é o Giovanni Pereira. Mas ele diz que vai continuar no Brasil e está prometendo também fazer grandes revelações, desde que ele não seja preso. Um dos homens mais procurados do país, Giovanni Pereira, é o único da cúpula do grupo de Carlos Cachoeira que se encontra foragido. Seus advogados impõem condição para que ele possa depor e que seria A condição seria conseguir um habeas corpus. Agora está essa dúvida aí. O Giovanni é um verdadeiro arquivo ambulante. Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele era o financeiro da equipe. E, consequentemente, ele poderá revelar fatos estarrecedores. Mas ele está foragido e não pretende se apresentar se a prisão dele continuar sendo vasculhada por esse Brasil. O seu advogado, o Calixto Abdala Neto, disse que ele está no Brasil. Está disposto a entregar o seu passaporte para mostrar que ele não pretende sair do Brasil. Mas ele gostaria de ficar em liberdade para ter a condição de depor na CPI do Congresso Nacional e explicar aquilo que aconteceu. São dois fatos novos que acontecem aí. A esposa do Carlinhos Cachoeira, segundo o jornal Folha de São Paulo, estaria disposta a dar informações, dizendo que ela conhece um Carlinhos caridoso e um homem que realmente faz o bem. Mas que o Carlinhos estaria disposto também a prometer um depoimento bombástico. Esta é a revelação da esposa do Carlinhos Cachoeira no jornal Folha de São Paulo, edição de hoje. Então esses são os fatos mais recentes que aconteceram aí, não é? E agora pela manhã, a TV Globo também está dando novas informações. Inclusive que conversas gravadas pela Polícia Federal mostram que Carlinhos Cachoeira, o Carlos Augusto Ramos, cobrou do ex-presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, a fatura pelo apoio à eleição de Marconi Perillo, do PSDB. No diálogo que foi gravado pela Polícia Federal entre Carlinhos Cachoeira e Edivaldo Cardoso, e que a imprensa teve acesso, o ex-auxiliar do governador, o Edivaldo Cardoso, que era diretor do Detran e foi afastado, ele fala sobre a questão da não apresentação por parte do governo daquilo que havia se comprometido com a verba publicitária. No diálogo, Carlinhos Cachoeira cobra de Edivaldo. Segundo Edivaldo, que foi o interlocutor, o Carlinhos dizia que no total de R$1.600.000 de verba publicitária que deveria ser levada para os órgãos que são dirigidos pelo Carlos Cachoeira, Canal 5 de Anápolis e o jornal O Estado de Goiás. Cachoeira lembra da participação que ele teve na campanha de Perillo e exige a maior fatia do bolo. E no diálogo, Cachoeira fala: quem lutou e pôs o Marconi lá fomos nós, disse Cachoeira. A conversa foi interceptada pela Polícia Federal em 2 de março do ano passado, logo no início do governo do Tucano. Cachoeira descobriu que um jornal de Anápolis, de oposição ao governador, receberia uma verba mais expressiva que a do jornal dele, que, segundo a Operação Monte Carlo, está em nome de um laranja do bicheiro. Contrariado, Cachoeira diz que a partilha não está correta e deve ser revisada. Em um dos trechos, Cachoeira fala especificamente do Canal 5 de Anápolis, contratado para transmitir as sessões da Câmara Municipal de Anápolis e que tem como diretor Carlos Nogueira Butina, que o Globo conseguiu, assegurou ser o dono da emissora. O mesmo grupo é dono do jornal Estado de Goiás. O Cachoeira vai direto ao ponto. O jornal, o Anápolis, vai ganhar do Detran? Aquele jornal foi contra Marconi o tempo inteiro. O Butina falou que viu o documento na mão do cara, do governador, contesta Cachoeira. O presidente do Detran nega a veracidade da informação. Não viu. Ele não viu, não. Eu fechei isso ontem. Tinha televisões e outros jornais, disse Edivaldo, antes de completar dizendo que deu atenção especial ao jornal do Carlos Cachoeira. Eu pedi para incluir seu jornal lá, disse Edivaldo. A partir desse momento, um diálogo de 3 minutos e 15 segundos, o contraventor Carlos Cachoeira interpela o ex-dirigente do Detran, Edivaldo, sobre a partilha de valores e compara a fatia abocanhada por concorrentes e pelos veículos ligados ao grupo. Então essa é uma nova declaração que é prestada e que está no jornal O Globo, edição de hoje. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil de ontem para hoje. Olha, um plantão muito tranquilo em Anápolis de ontem para hoje. O delegado Dr. William Martins teve o plantão muito sossegado, mas infelizmente alguns pequenos furtos e roubos também aconteceram no último plantão. Um furto em residência foi registrado pela polícia, tendo como vítima a dona Aparecida de Sá, uma contabilista, residente na Vila Nossa Senhora da Abadia. Ela contou na delegacia que ao chegar em sua residência, viu a porta da sala aberta, tudo revirado na sala e também no escritório. Houve arrombamento nessa porta para que os ladrões entrassem. Furtaram vários documentos, sendo delas 4 escrituras de imóveis, 1 pasta com vários contratos de aluguéis, notas promissórias a serem recebidas, ainda 1 carteira de trabalho, além de diversas cópias autenticadas. E ainda os outros cômodos da casa, nenhum foi mexido. Uma CPU e também um iPod foram levados desta casa. Ela procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou o fato. Estranho, né? Furtar somente na sala e no escritório. Olha, tivemos ainda um furto de celular, tendo como vítima a Sanara Bittencourt. Ela é uma atendente, residente no Jardim Gonçalves. Ela contou na delegacia que há 7 meses trabalha no Sindego, que fica no interior do Detran. Entre as 17h15 e 17h50, ela foi vítima de furto de um telefone celular avaliado em R$ 449. O objeto estava em cima de uma geladeira e não há suspeitas. Ela procurou a delegacia da Polícia Civil e registrou também esse fato. E tivemos ainda um roubo à pessoa registrado pela polícia, aconteceu na região do bairro JK, Nova Capital. Não termina um plantão sem um roubo, né, gente? Lamentavelmente, os ladrões não param de agir. Ai, que vontade de vê-los presos. E aí depois não adianta me chorar que a cela está lotada. Na hora de roubar, não reclamam. Na hora que vai para a cela, tá ruim. Olha, tivemos essa vítima, que é o Mauro César Nogueira, um universitário. Ele contou na delegacia que ontem, por volta das 22 horas, ele trafegava a pé pela rua 21 do bairro JK, Nova Capital, quando ele foi abordado por 3 elementos em 2 motocicletas Honda Biz, que deram voz de assalto. Eles tomaram da vítima uma mochila Nike da cor preta, com roupas, cadernos, perfumes, uma chinela, uma carteira com vários documentos e ainda levaram da vítima um celular e também um relógio de pulso. O fato foi registrado na primeira delegacia da Polícia Civil. E para finalizarmos, a divisão de homicídios está ainda naquele caso, envolvendo a Elaine, aquela moça que foi assassinada no meio de semana ali na Vila Santa Maria de Nazaré. Ela estava grávida no 8º mês de gestação, levou um tiro próximo ao ouvido, disparado pelo José Cid Araújo, o namorado dela. Aí a polícia está investigando a vida pregressa desse rapaz. É que ele não tinha passagens pela polícia. Mas a investigação é para saber como foi que ele conseguiu. Não só a arma que ele usou para matá-la, mas também para que ele tinha uma balaclava, né, um capuz, e muitos uniformes da Rotan, usados somente por policiais militares. Então, esse fato está na divisão de homicídios. Por enquanto, trabalha-se com homicídio, de um único homicídio. Mas, se o delegado entender e o judiciário também, ele pode responder a duplo homicídio. Ele está detido, preso, na cela do GENARC, porque na cela da Delegacia Geral, os presos não aceitaram ele. Essas foram as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quinta-feira por unanimidade que o sistema de cotas raciais em universidades é constitucional. O presidente do STF, Carlos Aires Brito, iniciou seu voto, o último dos ministros, por volta das 19h30, antecipando que acompanha o voto do relator Ricardo Lewandowski. O julgamento, que terminou por volta das 20 horas, tratou de uma ação proposta pelo DEM contra o sistema de cotas da UNB Universidade de Brasília, que reserva 20% das vagas para autodeclarados negros e pardos. Aires Brito disse durante o seu voto que os erros de uma geração podem ser revistos pela geração seguinte. E é isso que está sendo feito. Em um voto de quase 2 horas, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que o sistema de cotas em universidades cria um tratamento desigual com o objetivo de promover no futuro a igualdade. Notícias de Goiás. Conversas gravadas pela Polícia Federal mostram que o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, cobrou do ex-presidente do Detran de Goiás, Edivaldo Cardoso, a fatura pelo apoio à eleição do governador Marconi Perillo, do PSDB. No diálogo, o bicheiro e o ex-auxiliar do governador discutem a partilha da verba publicitária do Detran, segundo Edivaldo, no valor total de R$ 1.600.000. Cachoeira lembra da participação que teve na campanha de Perillo e exige a maior fatia do bolo. Quem lutou e pôs o Marconi lá fomos nós, diz Cachoeira. A conversa foi interceptada pela Polícia Federal em 2 de março do ano passado, logo no início do governo do Tucano. Cachoeira descobriu que um jornal de Anápolis, de oposição ao governador, receberia uma verba mais expressiva que o jornal dele, que, segundo a Operação Monte Carlo, está em nome de um laranja do bicheiro. Contrariado, Cachoeira diz que a partilha não está correta e deve ser revisada. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar teve uma ligeira alta ontem em relação ao real. Um dólar comercial está valendo hoje R$ 1,885. O dólar turismo, R$ 2. E o dólar paralelo, R$ 2,04. Notícias da Manchester. E agora nós chamamos o nosso repórter Geraldo Divino. Ele vai trazer informações do cartório eleitoral a respeito de transferência e feituras de títulos novos, que vai até o dia 9 de maio. Vamos lá, Geraldo. Ademar Santillo, a Justiça Eleitoral, a fim de ajudar a população, aquelas pessoas que estão em débito com a Justiça Eleitoral, aqueles que vão retirar títulos novos, tem nesse final de semana o sábado para fazer esse trabalho. Quem trabalha o dia todo, durante a semana, não tem prazo. A Justiça Eleitoral abre. Eu estou com a Patrícia de Mello, que é a responsável pela Secretaria da 741ª Zona Eleitoral. O cartório abre em todas as zonas. Patrícia, bom dia. Bom dia. O cartório agora vai abrir dia 28 de abril e 5 de maio, das 9 da manhã às 3 da tarde, sem interrupção para o almoço. E o que é que vocês estão fazendo aqui agora? Nós estamos fazendo alistamento de eleitores de 16 anos ou aqueles que irão completar 16 anos até o dia 7 de outubro. Estamos fazendo transferência de título e revisão de quem tem um problema, quem deixou de votar ou quem está com título cancelado. Pelo número de pessoas que deu dado no saguão, na entrada, arrumando a situação deles, parece que a frequência está muito grande. Muitos novos eleitores, Patrícia? Sim, é uma média de atendimento de 300 atendimentos por dia. Já tem bastante tempo e agora, na última semana, nas duas últimas semanas, aumentou ainda mais. A expectativa de vocês é trabalhar com um eleitorado de quantos mil eleitores? 240 mil. No mínimo. Exatamente. Na última eleição nós tivemos quantos? Ficou em torno de 218 mil. 18, aumentou consideravelmente. Aumentou bastante. Então vamos repetir, sábado, dia 28. E dia 5 de maio. No horário de? 9 da manhã às 3 da tarde. É a oportunidade que o povo tem para não atrapalhar no trabalho. Exatamente. Notícias da Manchester. Bom, e agora nós vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Oi, meu nome é Cristiana, aqui do bairro Vila Feliz. Ô, Demar, o problema é o seguinte, a gente mudou pra cá, o prefeito jogou a gente desse bairro aqui, e não tem nenhum postinho. E um que tem alugado ali numa salinha ali embaixo do prédio do homem. E é 13 bairros. 13 bairros pra, só pra esse postinho. E assim você chega lá, não tem remédio, não tem médico. O médico é aprendiz, pra ele passar remédio, ele olha no livro. Você tá entendendo? E aqui é muito difícil, é muito longe pra quem morava no bairro de Jundiaí. E olha, as pessoas que estão doentes, é o seguinte, só é tratado quando chama o SAMU, que já tá morrendo. Então, tá muito difícil aqui pra nós. Aqui tem tanta área pra fazer um posto de saúde, não tem. Eles não querem fazer. 13 bairros, tá uma vergonha, 13 bairros, fora os que estão abrindo agora. Um portinho, uma salinha, num condim, e não tem médico, não tem remédio. E quando o médico te passa remédio, é tudo errado, parece que não adianta. Você gasta o dinheirinho que você tem pra isso e não é curado. Então eu queria te pedir, Demar, que você podia tomar uma providência pra nós, ver o que que faz. Eu mesmo, esses dias, fiquei doente, fui lá, não adiantou nada. Eu continuo com o mesmo problema, entendeu? E nada é selecionado. Aí eu resolvi ligar, Demar, pra você, pra ver o que você pode fazer pra gente aí. Meu nome é Cristiana, aqui do Vila Feliz. Muito obrigada. Fala, comunidade. Ademar, eu sou Valdemir Xavier de Olindo, moro na Vila Santa Maria Centro. É um dos setores mais próximos ao centro e até hoje sofremos com o problema do asfalto. Até hoje nunca faltaram nove pessoas. Já levamos televisão diversas vezes, já olhamos o setor, sabe? Mas até para encascalhar é aquela dificuldade. Então peço a sua ajuda. Ajuda a gente a adquirir o asfalto na nossa rua. A gente não aguenta mais. Meu carro mesmo só vive com problema. Estrada aqui, estrada ali. A gente não tem paz. Qualquer chuvinha destrói tudo. A gente fica até isolado, sabe? Então, por ser um setor próximo ao centro, eu não sei o que aconteceu, sabe? Por não ter assaltado até hoje. Eu não sei se já existe no projeto esse assalto. Eu não sei qual é o problema. Eu só sei que a gente nunca encontra uma solução definitiva para o nosso problema. Dá-nos uma resposta positiva, por favor. Fala, comunidade. Bom dia, Demar Santiago. Eu tô ligando pra fazer uma reclamação, porque eu fui daqui no postinho, eu moro aqui, sou Maria Madalena, moro no Morada Nova. Fui aqui no postinho esses dias pra trás, peguei uns pedidos de exame. Como não fazia pelo SUS, eu paguei particular os exames. Peguei agora, fui marcar pra poder entregar os exames, porque eu preciso do remédio. O que que acontece? A gente chega lá, as mulheres pegam, eu cheguei lá, as mulheres falaram assim, ó, é isso aqui só quarta-feira. Por que só quarta-feira? Ele precisa receita pra tomar o remédio. Então, o prefeito devia pagar mais médico pra vir pro postinho, pra quando a gente precisar, a gente ter o médico. A gente paga imposto, a gente precisa do preço também. Como é que o imposto não falha? Como é que o talão de água não falha? Como é que o talão de energia não falha? Tudo mês vem aí. Por que o médico não pode estar aqui todo dia? O médico é receber pra quê? Vai ficar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, só vai voltar, talvez quarta-feira. A doença não venda e a gente precisa de tomar remédio. Então, já que não tem o remédio dessa porcaria, então pelo menos o médico deveria estar lá para poder passar a receita para ele tomar. A gente reclama. E a gente reclama com razão. Porque a doença não venda, não. A doença chega. Então, esse povo desse portinho aqui são muito irresponsáveis. O médico já está no portinho desde hoje. Não tem cabimento uma coisa dessa, não? O povo vai ter de morrer amigo, falta de médico? E não faz nada pro povo, não faz nada pra ninguém. Só mexe com praça, praça, praça. Ninguém precisa de praça, não. Precisa de saúde. Muito obrigado. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Hoje eu estava escutando o senhor falar a respeito do prefeito aqui de Anápolis. Eu sou morador aqui de Anápolis há 40 anos. Eu sou nascido e criado aqui. Ademar, eu acho, sobre o respeito que você estava falando do prefeito, que ele tinha que prestar contas para a população de Anápolis. Afinal de contas, foi nós que elegeu ele, foi nós que colocou ele na prefeitura. Então, esse é um Moura aí que tem negócio da Bela, que está errado, que está isso, que está aquilo, que fala-se muito, mas ninguém prova nada e nem ele vem a público esclarecer para nós. A população tem que estar a par disso, porque foi nós que colocou ele na prefeitura. Então ele deve, querendo ou não, ele deve satisfações a nós, Ademar. O senhor podia botar isso no ar aí, e porque é uma coisa feia para a cidade de Anápolis, envolvido nisso, as coisas. A Polícia Federal estava na Câmara Municipal, que aí surge o nome da cidade. Anápolis é a maior cidade do estado de Goiás, se dizem que Anápolis é a cidade econômica. Como? Aí essa tanto falha. E outra coisa, a prefeitura está deixando a desejar no termo de saúde.